E vamos de mais sucesso, atualizando o repertório. Meu. Falando de amor. Coladinho, coladinho. O que tá acontecendo, amor? Não tô te reconhecendo, hein? De repente tu mudou, parece que esqueceu que eu só te quero bem. Do nada se afastou de mim, do nada não quer mais ficar. Tá perdendo tempo, diz que no momento precisa pensar. Mas quando você passar de mãos dadas com esse tempo que pedi, que pedi.